vida, meu senhor, é uma coisa, todo mundo vive, é em função de uma coisa. Todo mundo vive, é em função de uma coisa. Veja que eu acabei de ver mais uma coisa, que hoje só vale quem tem alguma coisa. Maria, porque não tem e vai casar. Oi, o povo tá dizendo, pancada é o que ela vai levar. Oi, o povo tá dizendo, pancada é o que ela vai levar. Seu mané vai se casar, hoje tem coisa. Eu vou lá pra farrear e ver as coisas. Sua noiva já ganhou muitos presentes e foi coisa pra danar. Oi, o povo tá dizendo, mas pois ela ainda vai ganhar. Oi, o povo tá dizendo, mas pois ela ainda vai ganhar. Me chamam Maria Coisa, porque diz que só falo em coisa. Essa vida, meu senhor, é uma coisa, todo mundo vive, é em função de uma coisa. Todo mundo vive, é em função de uma coisa. Rafael casou com Rosa, moça bela, dói na crise dela e tem coisa pra danar. Oi, o povo tá dizendo, casou por causa das coisas dela. Oi, o povo tá dizendo, casou por causa das coisas dela. Me chamam Maria Coisa, porque diz que só falo em coisa. Essa vida, meu senhor, é uma coisa, todo mundo vive, é em função de uma...